Parabéns pelo show, Pierre. Dini Gordo, tô na área. Bora botar fogo no parquinho, Mandini, que tá na hora. Atenção, seguidores. O show que contagia as multidões vai começar. Referência e pressão. Está na área. Alô, DJ Gordo. DJ Gordo. Solta a voz aí. Já tô na área, Boninho. Alô, DJ Tinho, pressão. Bora que vai começar o bagulho do Marituba. É no PC, DJ, que quem tem talento faz toda a diferença. Te liga aí, te liga aí. A referência tá na área. Bicha, bicha. Vai começar agora. Estrelas brilham como o seu olhar. Vou gritar pra o mundo ir que te desejo. Você é o meu par perfeito. Você é o meu par perfeito. Chegamos! E a referência tá na área! Vai começar o bagulho doido, vai começar! Bora, Boninho! É Dini Gordo na parada! E aí, como é que é, Paraíso das Pedras? E aí, Boninho, vai começar o bagulho doido! Vai começar, vai começar, vai começar! E eu vou começar assim, ó! 5, 4, 3, 2, 1... Japa Gravações. Ah! Vai, vai, vai que começou, começou o bagulho doido. Põe a mãozinha pra cima e grita, hey! Oh! Hey! Oh! Hey! Oh! Hey! Oh! Oh! Isso, Boninho, segura. Segura que as emoções estão só começando. E o professor já tá na área. Bora, Boninho. O professor já tá na área e ele vai botar pressão. O professor já tá na área. Vai, o curso vai. Vai começar. O professor já tá na área e o curso vai começar. Como é que é? When your legs don't work like they used to. E aí, meu blaster, tá na hora. Chama. Vamos pra Atalaia. Quero ver. Atalaia é o caralho. Eu vou curtir. Tone! Toma no batidão. Mas a dancinha do parque inteiro, a dancinha do parque inteiro. O Vlad vai representar o Vlad, ele falou! Vai, é a dança da sapatão, é a dança da sapatão. Bora, bora! Bora, bora! É a dança do viadinho, a dança do viadinho, é a dança do viadinho. A dança do viadinho, é a dança do viadinho, a dança do viadinho. Bagulho doido. DJ Henrique de Ferraz pegou a moto e meteu a puta na garupa. E doido agora! Toma no caquiado, caquiado, vai dançando. O bastidão que a galera dá valor. Joga a mão pra cima e bate na palma da mão. Fabinha Maguari, bota pra cima. E dança, dança, dança na batida. Dança na batida. 3, 2, 1, explode! Me separei, porra. Tô solteira agora. DJ do baile, eu vou sentar, vou sentar, vou sentar, vou sentar, vou sentar na tua piroca. Vem com o gordo, vem com o Dini. A equipe tá formada, ó. Bora, meu blaster! Bota pra cima! E o nosso empresário João do Gelo também tá na área. Bota logo no telão que o homem é muito forte. E a equipe Gelo também tá na área. Segura, João! E toma do batidão. Vai virar! Cadê o grito das mulheres sinceras aí? cadê o grito das virgens? O comandante Nilcínio mandou avisar. Acabando aqui, a gente vai direto pra Santa Bárbara do Pará. E aí, Santa Bárbara do Pará? Daqui a pouco tem Dini Gordo. Lá no Kainag o bagulho vai ser doido. Só quem vai pra Santa Bárbara do Pará daqui a pouco, joga a mãozinha pra cima. É a segunda da referência. E o Dini vai botar pra explodir. 5, 4, 3, 2, 1. O bagulho doido em Marituba. Aí, Geneta, me joga a mão. É o DJ Paulão. Sal, sal, sal e dá-lhe sal. Sal, sal, sal e dá-lhe sal. Sal, sal, sal e dá-lhe sal. DJ. E aí, Leandrinho? Vai, DJ! E aí, Débora Filha? Vai, DJ! Fala, comandante, Nilcinho, tá na hora! Vai, DJ! Vai, bora! Então, fogo no baque, então, fogo no baque. Tá pegando fogo! Quem é que tá na área? Quem é que tá na área? O Dini Gordo tô na área e o Rock tá mil grau. Dini Gordo tô na área e o Rock é mil grau. Só os caras doidos, magrão! Cara doido joga a mão e dá-lhe sal, sal. Idade sal, sal, sal, sal, idade sal, sal, sal, sal, idade sal, idade sal, idade sal, idade sal. Eu tava bem contigo, mas tô melhor agora. Eu tava bem. O produtor Bagal. Melhor agora. O segurança do MCPR. Agora na moral. Vou levar ele lá na van, deu uns beijos nele. Se tu fosse. Epa, tá virando fresco, é? Se tu fosse mil grau, não era ex, era sal. Se tu fosse mil grau, não era ex, era sal, sal, sal. Sal e dá-lhe sal. Joga a mão pra cima e dá-lhe sal. Sal e sal. Sal e dá-lhe sal. 3, 2, 1, agora. Família Maguari representando na minha esquerda aqui, ó. E bota pra tremer. Vai tremendo, vai dançando e vai tremendo, e vai dançando e vai tremendo. O bagulho doida toda hora. Vai, vai, vai. Treme que treme, que treme, treme. Vai tremendo, treme tudo, vai tremendo, treme tudo. Bora, maninho, que o bagulho tá doidão. Vai tremendo, vai tremendo, vai tremendo, treme tudo. 3, 2, 1, já. Meio sol. Especial pra você aqui do Gordudinho, garoto! Você é o meu papo. E meu amigo papagaio também tá na área fazendo muito caqueado. E meu parceiro compadre Paulinho também tá na área, bora compadre! Compadre Paulinho, a referência em rock doido tá na área. Já chegou e já tá na área aqui, ó! Bora que o bicho é magrão, um abraço pra você! Tá juntinho com o compadre Paulinho! Amar é admirar seu coração. O nosso amigo Márcio da TF também, mano, Márcio! A companhia da Limonácio, você, meu amigo! Hélio da CL! O empresário Quinho também, lá do Chute Certo, meu amigo Igor Davis! Toda a galera curtindo aqui no Paraíso das Pedras, maninho! Nenhuma grama de medo de errar, tão pouco consigo. Meu amigo Campelo, o homem do Detran tá na área. Obrigado pela moral de sempre. Me chama, meu amigo Negão, os cafajestes de Marituba também tá aqui, ó. Meu amigo Leandrinha da Brasília. E aí, Nilcine, ele manda pra primeira dama. Nem o sol, nem a lua. Alex Botelho também tá na área, amigo comandante Vlad. Família Maguari da esquerda comandando aqui, ó. Chegou, o dançarino chegou. Ele é bandido, bandido, bandido. O papagaio disse, eu vou representar. Ai, ai. Eu quero ver se o papagaio tá atualizado agora. Ó, ó, ó, ó, ó, ó, ó, ó. Vai doidar o bagulho, ó. Bota de quadro na foto. vai geladinho pelas costas. Bota, bota de quatro, de quatro, de quatro, de quatro, de quatro, de quatro, de quatro, de quatro, de quatro, de quatro, de quatro, de quatro. E agora? Novinha, novinha, novinha, novinha. Nervo duro, nervo duro, nervo duro. Lá vem! Nervo duro, nervo duro. Agora! É só putaria, é só putaria. Pega essa cachorra, pega essa cachorra, pega agora. É muito caqueado. O coalhada falou. É muito caqueado. Pega, pega. Bora pitbull, pega essa cachorra. Bora pitbull. DJ Yud é o brabo, porra. Pega. Pega, pega, pega essa cachorra. O Cid falou, pega. Puxa o carretel, joga. Pega aqui, daqui a pouco tem mais. Mas como é que é? Mas como é e aí, como é que é? Joga, puxa, joga, puxa. Sal, sal. Eu já comi o grau. Sal, sal, sal. Eu já comi o grau. Olha, e meu amigo Hélio da Sede. Caqueado. Bora, Márcio, você é de Bonatti. Caqueado. E o Motora Júnior do Alverende também tá na área. Mas é vagabundo e vagabundo. E aí, como é que é, maninho? Não adivinha, não adivinha. Vai, vai, já. E deixa na batida, na batida, na batida. Vai virar mais uma assim, ó. E a minha amiga Vanessa, lá do Tigre Saúde, já tá na área. E aí, Vanessa, como é que é? Assim, ó. Pressão, pressão. É só pressão do início ao fim, ó. E deixa na batida, na batida, na batida. E a galera vai dançando, o gordinho detonando. Bora, meu amigo, gera da Hot Valley também tá aqui. Vai, vai. O bote das maravilhas. As mulheres vão aquecer. Prepara, Boninho. Faz, faz aquecimento, aquecimento, aquecimento, aquecimento. Faz aquecimento, aquecimento, que o bagulho tá doidão, tá doidão. Bora, Boninho, que o bagulho tá doidão. E a galera, joga o anzol, joga, joga o anzol. Quem tá solteiro, prepara e joga. E joga o anzol e vai puxando o carretel. Joga o anzol e vai puxando o carretel. Bora, maninho, vai jogando e vai puxando. Vai jogando e vai puxando. 5, 4, 3, 2, 1, já! Sinto saudades. Eu só queria uma chance. Os molequinhos estão muito alegres, esses papel picado aí, mano. E engole um desses, vocês veem o que acontece. É meia morte. Ser feliz, nem que seja só por uma noite. Pare, Paulinho, já engoliu um papel desse já? De amor, papel alumínio, moleque. Tô te falando. Os teus pensamentos e... O Dieguinho só sai com banana e com farinha, hein, falou. Aí conhece. Falou ou não falou? Falou, tô te falando. Farinha de Bragança, ele falou. Quero nem saber o que vai. Ai, ai, ai. Olha os quatro caras que a bandida se amarra. Olha os quatro caras que a bandida se amarra. São os quatro caras que a bandida se amarra. É o Márcio da TF, o Hélio da Série, o compadre Paulinho, meu amigo comandante Vlad, Alex Botelho, o Nilcinho, o Leandrinho, o Quiabo, o Léo do Distrito, o Robigol, tá todo mundo aí, ó! E o Gordo e o Dinho. E o Gordo e o Dinho. Só tem peixe, e o direito tá cheio de onça. Ai meu Deus, como é bom ser vida louca. Você é vagabundo e vagabundo não namora. O coalhada falou: vagabundo não namora. Pra cima que o bagulho tá doido. Sentimento. Eu quero ouvir só as mulheres sinceras. Em... Acho que nunca traíram aquela gemidinha já. É que tu tá gemendo, desgraçado. Não vou deixar. Pra cima, pra cima! Vai! O pressão que tá tocando, ele é o rei do caquiado. Ele é o rei do caquiado, ele é o rei do caquiado, ele é o rei do caquiado, ele é o rei do caquiado. Calma, sentada, sentadinha. Meu amigo menor! E aí, de menor! Ele e toda a sua galera aqui na ponta esquerda, obrigado pela moral, moleque! Conga, conga, conga, conga. E nosso amigo Adriano do Frango. Bora, Adriano, pra cima, assim, ó! E deixa na batida, na batida, na batida. Bora, meu parceiro, garçom, gatinho. Já já tem caída aqui, o bagulho vai doidar. Vai, vai, já! Oh. Alô, DJ Darlan! É o chuto animal! Arrepiando! Bota pressão nessa galera, meu DJ! Alô, DJ Gol! Olha a chicotada! Olha a chicotada, vai meu búfalo! Olha a chicotada, animal! Que negócio é esse? Olha a chicotada, vai meu búfalo! Primeiro você joga o anzol! Depois puxa! Puxa, puxa, puxa, puxa, puxa! Puxa, puxa, vai puxando e vai puxando o carrete! Vai puxando, vai dançando, vai! Bora badala, bora badala, bora badala, bora badala, bora badala! Como é que é? E o homem que comanda a carreta Tubarão Branco tá aí, ó! Oh! Família Maguari representa em todo o Pará! Vai, vai já! Não pode parar, compadre! O compadre Paulinho não pode parar! Passinho do passinho do passinho do passinho. Fora do passinho do passinho do passinho do passinho. Que o bagulho doido assim, ó! Bora, meu parceiro Igor Neves! Bora, empresário Quinho! É no passinho, é no passinho! Sim. E o Campelo tá na área! Sim, é no passinho, sim. O pop, pop, pop, vai na dancinha do pop, pop, vai! Moleque, eu tô te falando, mano! Pop, pop, faz a dancinha do pop! Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai! É o Cuba, hein? O Batão! É o Júnior da Alverenga. Te falando, Júnior. Bora pra cima, bora pra cima. Eu sei tudo por você, mas você não me deu valor. Amigo Taco, o Dan Araújo. Nada. É a família Maguari. Eu amei seu celular, tem uma mensagem de alguém. Me chamando de meu bem. Os olhos se encherão de lágrimas. Porque tem que ter a minha vida e você só quis brincar com meu coração. Como é que é? Mas eu sei a quem se faz, a quem se paga. Quem bebe, eu vivo da sua cara e vou ver. E a mulherada sincera vai cantar. Não, você fica fugindo como se eu fosse e o eterno gordo GDA. Não sei porquê, tenta não se apaixonar. Essa música é firme, essa música, ó. Dizendo que é de pedra o coração. Se liga no som. Esse amor tá escrito. Gordo e Dinho Pressão. Ah, então fica longe. Os brothers Gordo e Dinho Pressão. Distante. Quero só ver quando a saudade. E só avisando pra galera que daqui a pouco a gente vai direto pro Cai na Água. O bagulho vai ser doido, o Cai na Água, já já. Gordo e Dinho Pressão. E meu amigo empresário Jó do Gelo falou: bora pra cima. Que se tem Tigre Saúde, tem Hotmart. Alô, Gera! Olha o sucesso aí, Vlad! E aí, Pitoco do Comércio, um abraço pra você também, garoto! A gente fez amor. No peito vazio. Esse é o Pitoco do Comércio. Finge não ouvir. Bora pra cima, moleque! Se não quis aceitar. Você nem ao menos. Amigo Júnior, piloto do Meidionário, Valdina do Kigolden. Que fez. E aí, Júnior, bora, Valdinho. Um abraço pra vocês do Dinho Pressão. Mas não vou chorar. você é meu. Nunca mais vai lembrar de ninguém. Sou teu amor, você é meu também. Super Hot Baile, Super Hot Baile. Nunca mais vai lembrar de ninguém. Sou teu amor, você é meu também. Super Hot Baile, Super Hot Baile. Pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega. Segue o passo, segue o passo. Pega, pega, pega, pega. Segue o passo, segue o passo. Pega, pega, pega, pega. Segue o passo, segue o passo. Pega, pega, pega, pega, pega. Segue o passo, segue o passo. Pega, pega, pega, pega, pega. Ele é novinho e já tem. Ele é novinho e já tem. Agora sei que tem. Você vai me dar. Agora sei que tem. Você vai me dar. Que doida, bora! Tu tem 15 anos e já tem. Tu tem 15 anos e já tem. Agora sei que tem. Você vai me dar. Agora sei que tem. Você vai me dar. All about how my life turned upside down. É muito caqueado. Vai, vai do caqueado, Diguinha, desce. Daqui a pouco o Juiz deveria me mandar um abraço, Joel. Daqui a pouco ele vai mandar um abraço. Vai mandar um abraço pra toda essa. Os seus fã-clube, ele falou. Vai dançando no passinho do Will Smith. Vai dançando no passinho do Will Smith. Vai dançando no passinho do Will Smith. Now this story all about how my life got flipped, turned upside down. And I'd like to take a minute, just sit right there. I'll tell you how I became the prince of a town called Bel-Air. É Campelo. O Kid já aprendeu o passinho do Will Smith. Ó, ó, ó. Pra no camarote eu tô bebendo à vontade. Pra no camarote eu tô bebendo à vontade. Faz a maquininha que hoje eu passo xerecade. Faz a maquininha que hoje eu passo xerecade. Vai fogo! Vai no caqueado, caqueado, caqueado. É muito caqueado! Caqueado de ninguém. DJ Gleicinho Pressão, o assessor do vereador Flávio Faria. Mostra como é que faz. Mostra como é que faz. Mostra como é que é. Mostra como é que faz. Mostra como é que é. Mostra como é que faz. Meu amigo Dedé Belém, quanta honra receber esse cara aqui, ó. É amigo particular do Gordudinho. Desde o tempo do Bar Moderação, meu irmão. No início da trajetória. Pra lá, pra cá, pra lá, pra cá. Vai dançando, vai. Ei, de menor, é caqueado, é caqueado, é caqueado, é assim, ó. E dança, dança, dança. E dança, dança, dança. Vai, moleque doida. E vai, moleque doido. Bora, pretinho, você é a primeira dama, Ellen. Só um cabelão. Só um cuzão, só um cabelão. A sequência da sarrada, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, Japa Gravações CDs. Tá na hora! Você me perdeu. Sal! Sal, sal. Tem que tirar o chapéu pros caras, meu irmão. E eles já falaram. Sábado a gente vai invadir a Via Show. Me liga, você foi a melhor. Prepara que o comandante Vlad já mandou avisar. Nunca mais me liga. Sábado tem Via Show, o cabeção vai ser assim, ó. É muito bagulho doido. E vem dançando e vem fazendo caqueado, caqueado, assim, assim, ó. Ela quer dar pra bandido, ela quer dar pra bandido. Ela quer dar pra bandido, ela quer dar pra bandido. Ela quer bagulho doido, ela quer dar pra bandido. Ela quer bagulho doido, então vai, vai, vai do bagulho doido assim, ó. Joga a mãozinha pra cima e dá de soquinho pro céu. Dá de soquinho, dá de soquinho. Bota pra endoidar, Boninho. E doida, e doida, e doida. E doido bagulho, e doida. E doida, e doida, e doida. É pra endoidar tudo, maninho. Vai quebrando, vai quebrando. Quebra esse quadril, vai quebrando esse quadril. Bora, Valdir, bora, Júnior. Pra ver aquela do pega, pega. Canta, canta. Seu nome, telefone, da minha agenda eu apaguei. Tô na piscina, minha lista, agora não tem mais ninguém. Essa música aqui é muito firme, ó. Mas agora é minha vez, me ama tanto tempo e fica sem ligar o mês. Se me trata desse jeito e se fez amor com alguém, não merece o meu respeito e você sabe que eu te dei. Já nem sei se me fez não. Bora, Márcio da TF, as suas melhores. Uma mensagem que eu mandei. Do jeito que ele dá valor aí, ó. Bora de Bonacci, bora, Júnior. Me responder. Liga a cobra, vou aceitar, não vou brincar. O rock é doido, estilo que é metal. Fronteira pesada, moleque. Morelio da série. Essa fronteira ficou na história. E aí, clube aqui, é Marituba. Não sou mais criança pra brincar de pega, pega, fica, esconde, diz aonde. O meu amigo Márcio falou. Essa fronteira vai ficar na história, mano. Eu nunca tinha ido pra uma festa com um morto, meu Deus do céu. Nada tá de hoje, só se não sei ficar. Tudo pra curtir o show da referência em Cametá. E aí, que amor! E o Hélio da Sede falou, quero aquela, já! Só toca sucesso! Música aqui é muito firme, ó. Pra quem gosta de marcante, se liga aí, ó. É a música do Máscara de Bonato. Fiz essa canção. Não sei se o tempo vai curar. Só na mãe, compadre Paulinho, só na mãe. São músicas que vai direto ao coração da galera. O Padre Paulinho e o Bruce Lee no lado dele. Olha o Magrão, já foi embora já. O homem do UFC combate pra morar. Rapaz, que festa, hein? O garçom gatinho falou, gosto assim, de pressão. Eu vi o quadrado da TX do Cideral também, danada, bora, quadrada! Na retaguarda, só na mão, ninguém! E ele diz, marido, por você! Débora Zinha aqui no lado esquerdo! Comandante de uns hinos arrepiados também, da na área! É no setor dos caras, moleque, Marituba! Segura, paraíso! E o Leoninho falou, toca aquela que eu gosto assim, assim, ó. E ele manda pra Deborazinha. E o compadre Paulinho falou, joga a vinheta. E o nosso amigo Edson, o rei do microfone labial, tá na área. Essa aqui é muito firme. Robigol, quiabo, velha guarda parceria. A rapaziada também, tá todo mundo aí, ó. E agora? Bora, quiabo, bora, Robigol, um abraço pra vocês do Dinho. Eita, meu parceiro, quiabo, ele tá na área. Você tem que decidir se esse caso é pra valer. Se alguma vez... Amigo Breno também, é Monique. O Charles e a Carla também estão na área. Um abraço do Gino. Bora, Robigol, bora, Quiabo. Toda a galera marcada. aqui no Presença hoje aqui, no Paraíso das Pedras, amigo Léo do Distrito, ele, o Hélio da CL, uma rapaziada, gente boa aí, ó. Um abraço! E aí, João do Gelo? Ele também tá na área, tá comigo aqui! Aqui. Essa música aqui, ó, é muito firme, tá no repertório, ó. Vamos se ligar! Vem pra baixo essa base aí, cabeção. Alô, produção, dá um shake com o Jackson aqui, rapidinho. Cabeção comprou um microfone pra ele, vai. Rei do funk, pai. Tem que ter. Sábado tem Via Show. A festa aqui é o comentário. MC Dani e os DJs do Crocodilo Lohan, vai ser bagulho doido. E nosso amigo empresário Maurício também lá. Lá no distrito, ele tá na área. Lá na hamburgueria Prime, tá na área aqui. Bora, parceiro Maurício. Um abraço do Tinho Pressão pra você, garoto. Tinho Pressão. E até 11h30 da noite, as mulheres não pagam ingresso na Via Show. Sábado também tem piscininha, lá em Santa Isabel do Pará. É, pai. Sábado também tem Martã. O bagulho tá doido, Nilcinho. Pitoco do Comércio, manda um abraço aí, o nosso amigo ícone da King B. Bora, Pitoco! Lá vem mais uma! Domingo! Domingo tem Clube Apetit! E depois a gente vai direto pro Caribe Show! É a referência! E agenda lotada, Dedé Belém! Bora pra cima! Meu coração está tão só, quero o meu bem te encontrar. Essa saudade dói demais, parece nunca acabar. Acabou a cerveja, foi? Quando eu te beijar. A informação que chega é que acabou a cerveja. Eu ainda estou sozinha. De rocha, Paulinho. Carinhos, sofrendo pelo teu. Pare, Paulinho, você já mandei comprar, não veio. Você se foi, o empresário Joel falou, quero é mais. Eu quero é rock. DJ Udiel Bravo, pô. Eu quero ver a moreninha descendo, descendo. Eu quero ver a moreninha. Agora. E aí, Carlito? Daqui a pouco o bicho vai pegar do cai na água na estrada de Santa Bárbara do Pará. O Balneário cai na água. Daqui a pouco tem Gini Gordo, os gordinhos de Guaraci e a rapaziada do PlaySum. Bora pra cima que hoje tem cai na água. Eu quero ver a moreninha. Toda segunda-feira a parada é assim, ó. Ó, foda, é fresco, é. Faz a pose, olha o flash que eu tô gravando você pagando um boquete. Faz a pose, olha o flash que eu tô gravando você pagando um boquete. É muito crime, é muito crime, crime, é muito crime, é muito crime, crime. Passa o pau na chota tela, chota tela, chota tela. Passa o pau na chota tela, chota tela, chota tela. Vem dar uma reboladinha, então dá uma sentadinha. Vem dar uma reboladinha, então dá uma sentadinha. As novinhas tão malucas, tão fazendo caqueado, né? Era que era coisa. A piranha do banheiro, adorou. E aí? Daqui a pouco, lá do Cai na Água, o convite tá na tela, ó. Na tela do seu celular. Gini Gordos, Gordinho de Coraci. E a rapaziada do PlayStation. Alô, Carlito, prepara que já já tem Kainag e vai ser assim, ó. Ai, ai, faz. Faz a boquinha do animal. Boquinha do animal, boquinha do animal. Dá-lhe a dentada, dentada, dentada, dentada, dentada. As novinhas passam mal. Mr. Catra. Faz a boquinha do animal. Boquinha do animal, boquinha do animal. Dá-lhe a dentada. Comandante Nilcinho dos Arrepiados. Ele tá na área. O crocodilo tá muito louco. O crocodilo tá diferente. Da novinha alisando a cabeça do croco. E o croco suave, todo sorrindo. Quem comanda? E olha o gordo, tinha um pressão, pra trás e o bagulho tá doido, maninho. O beat é o Neto em ação, traz a garrafa de chão. Márcio da TF. E o crocodilo aí, olha, olha. A Nari também. Que não pode crer. Aqui. Gatinha, se tu tá passando agora, cuidado que o crocodilo vai te morder. Faz a boquinha do animal, boquinha do animal, boquinha do animal. E faz o caqueado e fumo baseado. E faz o caqueado. É muita onda! Baseado. I wanna love you and treat you right. Ai, ai, ai do caqueado, caqueado, caqueado. Bora do caqueado, no gigado balançado. Pra lá, pra cá, pra lá, pra cá. Vai dançando, vai dançando, vai dançando. As molecas já estão na fita. As molecas já estão na fita. As molecas já estão na fita. As molecas já estão na fita. As molecas já estão na fita. As molecas já estão na fita. As molecas já estão na fita. Lindo já tudo! O meu amigo Gera falou: eu vou invadir esse Cai na Água daqui a pouco. Olha só, olha só, olha só. Ai, ai, bora, Boninho. Não adivinha, não adivinha. Arrepiando tudo. Oh, é croco na veia. Incendeia caldeirão. Bora, bora, bora! Virando, virando! Partiu! Cai na água! É ao vivo, é ao vivo, é ao vivo. Bora, japa doido, que o bagulho tá doidão. Bora, japa doido, que o bagulho tá doidão. Sal, sal, sal, sal, sal, sal. Japa Gravações CDs. Gente, muito obrigado. A gente mais uma vez agradece a presença de todos. E a gente chegou na reta final. Vem dançando. Aqui no Paraíso das Pedras. E vem. Obrigado de coração a cada um de vocês. Vem dançando. A gente mais uma vez reforça o convite. Vem lá, vem. Dia 5, a gente vai estar aqui novamente. Segunda-feira. Abertura oficial do verão 2021. MC Dani e Gini Gordo a referência. Então, portanto, todo mundo tá convidado. Dia 5 vai ser bagulho doido aqui. Tarada. Muito obrigado a cada um de vocês. Eu tô fervendo. Que hoje veio. Negatara. E daqui a gente vai direto pro Cai na Água. Banheiro, pode vir. Vamos curtir. O Cai na Água daqui a pouco lá em Santa Bárbara. Do banheiro. Obrigado, meu amigo empresário João do Gelo. Lá vem, compadre Paulinho, Vanessa. Obrigado, meu parceiro Gera. Dia 4 também. Catarata. Tem MC Dani. Junior Show. E Hot Vale lá no Campo do Tavares. Pretinho, pra detonar. Já tem o Lohan. E tem Junior. O Lohan vai estar lá, o Lohan. e o DJ Pretinho pra detonar. Filho do cabeção. Lá vem a nega. Meu menino de ouro, ele falou. Lá vem a nega. Estourado, pai. A nega, a nega. Qual foi, Japão? Parada.